Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Eles são minhotos e muito marotos. E são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. Vai, mete a minha. A tua não. Vai, mete a minha. A tua não. Vai, mete a minha, que é mais ajeitadinha. Estivemos à conversa com Cláudia Martins, letrista do grupo, e que outrora fez dupla com o Tiago no Cantar ao Desafio. Fique a saber mais deste fenómeno da música tradicional portuguesa em mais uma edição do Tempo de Antena, no próximo dia 29 de Abril, a partir das 5 da tarde. Claro está, aqui na sua Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. 21,3%. É a taxa de desemprego em Espanha, que não só atinge níveis históricos, como mais altos em relação ao último trimestre do ano passado. Nos últimos 3 meses, perderam um emprego mais de 213 mil espanhóis. Neste momento, mais de 1/5 da população espanhola não tem emprego. Em Portugal, o desemprego mantém-se nos 11,1% em relação ao último trimestre de 2010. Galp lucra 41 milhões de euros no primeiro trimestre de 2011, menos 36% do que em período homólogo do ano passado. Sony processada na Califórnia por falha de segurança da PlayStation Network. Recorde-se que entre os dias 17 e 19 de Abril, a plataforma PlayStation Network foi atacada por um hacker que terá roubado os dados de cerca de 77 milhões de utilizadores. Estes dados pessoais incluem morada, nome e números de código de cartões de crédito, bem como logins e senhas. A plataforma ainda não está no ar. Gaddafi retoma a fronteira com a Tunísia. Incursão no país aumenta tensões entre Tunis e Trípoli. Hamas e Fatah, aliás, ignoram ameaças de Israel e vão mesmo assinar acordo, dizem ambas as partes. Deixam também uma mensagem a Benjamin Netanyahu, que terá de optar mesmo entre a paz ou a colonização. Reenviam assim as palavras de Benjamin Netanyahu para as forças palestinianas de volta a Israel. Paulo Portas vai ser candidato a primeiro-ministro. Depois de uma coligação falhada com o Partido Social Democrata, o presidente do CDS-PP prepara agora uma candidatura sozinho a primeiro-ministro de Portugal nas próximas eleições, no dia 5 de junho. No desporto, já não há portugueses na 22ª edição do Estoril Open. Frederico Gil, número 62 do ranking ATP, e João Sousa, número 254 do mesmo ranking, foram ontem eliminados. O português, João Sousa, perdeu por um duplo 6-3, enquanto que Frederico Gil perdeu por 6-1 e 7-6 com 7-5 no tie-break. No futebol, o Porto está praticamente na final da Liga Europa, depois de ter vencido o Villarreal por 5-1. Com 4 tentos de Falcão. O Benfica venceu por um resultado mais modesto o Sporting de Braga, por 2-1. Arranca hoje o MotoGP no Autódromo do Estoril. Jorge Lorenzo segue na frente na geral e procura cimentar a liderança num dos percursos mais complicados do Mundial, com curvas longas e locais de paragem brusca. Na prova, participa também Valentino Rossi, um dos míticos nomes do MotoGP, que já arrecadou o título de campeão mundial por 9 vezes. A prova, no Autódromo do Estoril, começa hoje e só acaba no dia 1 de maio. O Antena News termina por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira, às 11h40. A informação desportiva regressa às 8 da noite em mais um Desporto Antena.